8, de cara à direita, chama Charlie 121, deixa uma live, uma boa tarde. 3230, boa tarde, autorizado ANR de Forte Camão 0, Vancouver 00 graus de Sul. Observador, boa tarde, passarelo 2231, na final de 7 milhas agora. Passarelo 2231, boa tarde, autorizado, ponto 101, 10 graus de ouro. Tive pouso na pista 102231. pergunta. Até o 3231, escala 03, de garagem direita, chama a escala 1, 2, 1, final lá. 567, Vale 08, sem controle 1-2-0, que são 8 pontos. 08, boa tarde, obrigado. Boa tarde, 1-4-4-6-2, 8, boa tarde, continua com a situação, agora não se liga, deixa no 0, no 13, aguardando, 2008. 07, pode continuar de trás. Chame a 3-1-4, escola 2-0, do Bela Direita, chama a sua linha 2-1, escola 9. Ajuste 1-0, 1-3. Região 07, como um homem trabalhando na lateral da pista 17, fica dentro. O 4065, autorizado. Aliás, o 4 são 0, o verso 130, graças a Deus. Quente, região 07, vento no 30 graus, passando por diário do 4. Região 07, declaro 23, chama controle 120, decima 8. Teste, pode confirmar? 120, decima 8, controle. 908, obrigado, até a volta. Salvador, está passando o Vitorinho de Delta, boa tarde, autorizado o sinal da 1-2, porta curta, mas deixa eu usar 1-2. Sinal da 7, porta curta, Vitorinho de Delta. 1-2, 5-6, mas é a posição do portal. 32, confirmado 74. Utilizado 73, após 8, caixa estacionalística. Utilizado Ariane de 4, São Miguel, vento 0 graus, linha 22. Quanto a posição no posto Serra da Hotel, de 25 graus. Utilizado em cruzamento. Chame após o solo em um dos 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.